Pai, eu só quero saber como é que vai ser, tipo... Então o que é que tu tá fazendo aí, filho da puta? Você quer saber pra quê? Você não vai participar? Não sei. Vai embora. Para de bichice, vai. Vai participar, assim, foda-se. Nem que seja pra, sei lá, falar qualquer merda aí. Alguém te perguntar a história de Rock, você fala do Restart. Que é, tem mais a ver contigo, mo. É, né? Tem a ver, né, comigo, né? Banda gótica. É. É igual aqueles góticos do South Park ali. Quando eu vejo aquilo, eu lembro do mo, cara. De crer, né, cara? São foda. Não são. São filho da puta, isso sim. O inferno é muito pau no cu, cara. Digamos que vocês acabaram com o Mo agora. Vocês perceberam que vocês acabaram com o Mo. Ele tá quieto. Não fica falando sobre meu pau no seu agora... cu. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, pelo geu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Joker, o palhaço. E o podcast de hoje vai ser sobre histórias ou lendas do rock. É aquelas histórias que todo rockstar tem. E também aquelas lendas urbanas. Alguém tem mais um outro nome pra isso? É uma merda! Teoria da conspiração. Falta do que fazer. Marketing. Marketing. Drogas pesadas. Saber com dinheiro. É, isso aí. Putaria! E eu vou apresentar então o pessoal da mesa. Cara, deixa eu só falar uma coisa. O Mo, ele tem costume de fazer... ou espirrar. Filho da puta! É, coloca no mute, tá? Quando você for aspirar seu pó, você bota no mute, filho da puta. Vai, de novo. Ah, você é só um menino, Mo. Não passa isso. Só um menino. Tá, bom. Apresentar o pessoal da mesa. Temos aqui o senhor Inferno Infame. Ah, morre! Diabo! É, oi. Temos também o Sr. Léo. A dona Bicedated. Temos também o Sr. Mo. Those About Rock, we salute you. Temos também Harvey, o advogado. Sou um homem pássaro, herói defensor do bem. Eu ajudo as pessoas a acabar com o crime e a organização do mundo. Que afinal, nós temos que acabar com esse crime cruel no mundo. Que o crime tem que ser acabado e organizado. Eu recebo ajuda chamado em meu esconderijo secreto, que fica entre as montanhas e um vulcão extinto. Eu sou sempre o defensor do bem e da justiça, homem pássaro. E eu sou o líder de todos os lords da justiça, reunidos, o líder dos heróis. Eu tenho bronquite, rinite e sinusite. E elas estão atacadas nesse momento. Eu acredito em Harvey. Ai, caralho. E asma também, né? Mas dizem que asma é a mesma coisa que bronquite, né? Vai saber. E o Léo tem coqueluche. O Harvey, que não é mais um convidado, tá aqui toda semana. E temos também um convidado, um leitor, meu primo. É o... Deu bom nepotismo aí, ó. É. Porra, não tô usando o microfone também. Desculpa, eu vou fazer mais... Vou falar mais longe. O Fábio, meu primo. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Primo do Joker. Olá. Leitor, até hoje não sabia que existia o BDE, né? Ah, vou gravar um podcast, tem aquela fala comigo, podcast, que é isso? Você tem um blog? Você tem um blog? O que você faz lá? Também conhecido como Dedé, o primo do Dadá. Ah, tá bom, então. Essa é a parte, então. Boa noite, Johnny Boy. Tá bom, vai. Caralho, meu, todo mundo fumou uma noite antes. Tá foda hoje, lá, né? Tá, vamos começar esse treco, vai, começa. Ó. Porra, essa merda não é maconha. Essa porra, eu quero maconha. Falou de rock e os caras se drogaram, né? Não era pra levar tão a sério. Começou a entrar no clima. Tá louco, cara. É que eu tô falando merda. As coisas, o mundo nada mais faz sentido. Ah, cara. Ai, eu tenho sinusite, rinite. Eu tô meio alérgico ainda, quero ver o que vai dar essa merda aí. Ah, por isso se drogou antes de vir pra cá, né, cara? Tá, calem a boca. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you. Eu queria começar então, pra gente comentar, eu acho que foi uma da, eu não sei se foi uma, aliás, eu não sei se foi a primeira lenda do rock, mas eu acho que tá no topo da minha lista aqui, que é o que o pessoal se pergunta até hoje, né, Elvis morreu ou não, né, dizem que... Pode ir, pode falar. Aguardando a óbvia citação ao Homem de Preto, vai. É possível. Dizem que... Ele tá vivo, sei lá, eu. É, e tá no Havaí, né? Curtindo a grana dele, né? Que tem uma... Tem o quê? Nada mais clichê, né? Elvis no Havaí. É, né? É, nada mais clichê. Vai ser difícil encontrar ele lá, né? No Havaí. É, cara, não... Porra, ele já tem uma cara meio de havaiano, assim, cara. É igual aquele Superman do seriado. É, mas só depois das drogas, né? Ah, é, é. Ele é. Ficou inchadão. Cara, ele ficou gigante, velho. Ficou gigante. Ele podia fazer o E-Honda no Street Fighter fácil, assim. E o Harvey? Muito gigante. E o Harvey? Viu? Vai começar a calçar 44 depois de dar tantas drogas. Na verdade, eu calço 46. Nossa! Nossa! Ai, ai. Você sabe que o Elvis morreu cagando, né? Cagando? Como assim, mentira, mano? Na verdade não morreu cagando, morreu no banheiro. A tal da Ginger Alden, que era a mulher dela na época, encontrou ele morrido no banheiro. Que merda, né? Ele levantou, ela tava dormindo, ele levantou, pegou uma revista, tá do lado do banheiro, vou soltar um barro. Vai lá, vê se não vai dormir no vaso. Daí ela dormiu, daí ela acordou, ele não estava mais entre nós. Oi? Morreu no vaso? Cara, morreu. Ele tava desmaiado no banheiro. Não sei se ele tava desmaiado, tipo, quando eu bebo muito, sento no vaso pra cagar e durmo. Mas. Deve ter sido algo parecido com isso. É, o legista deve ter botado no laudo, né? Morreu de tanto cagar, né? Diarreia brutal. Causa morte. Dá mais droga pro Harvey antes de participar de podcast, cara. Pega essa maconha. Cara, todos esses caras vão puxar nosso pé à noite, cara. A gente só vai falar mal desses caras. Tem um Morreu, pô. Ele não vai puxar. Ah, é, verdade. Ele não morreu. Dizem aí, tem toda uma teoria, né, por trás da parada, assim. Dizem que o que foi enterrado, na verdade, foi um boneco de cera, né? Tanto é que o caixão, ele era gelado, né? As pessoas passavam... Foi gelado ali pra fazer um boneco daquele tamanho duro. Foi gelado pra caralho. Né? Caralho, até me perdi. A galera dizia que passava do lado do caixão, assim, né? E era meio frio, né? Por causa do sistema de resfriamento e tal, pro tratamento da cera e tal, né? Urso geralmente é frio. É, eu ia falar. É, mas não, assim, mas não a ponto de congelar, de se chegar perto do caixão e, né? Tá querendo dizer que então era carbonita, então, cara. O Elvis foi enterrado em carbonita, cara. É, foi levado. Agora tudo faz sentido. Ele foi devolvido ao diabo. Exatamente. Você quer achar ele, tem que voltar lá pra aquele planeta tosco. Tatooine, né? Acabei de mandar foto pra vocês aqui do. A foto mesmo. No interior de São Paulo, pô. Quê? Não entendi, fala de novo. Tatooine no interior de São Paulo. Aqui pertinho de Itapetininga. É que nem lá o. Como é que é? Alfenas, lá que é Valfenda, né? Valfenda, onde mora o Nexus. Tatuê é perto de Sorocaba. Sorocaba, Itapetininga, Itu. É, mas o podcast não é sobre geografia, né? É. Então, eu. Engraçado. A busca da próxima do fim, é só correr lá que achei. Oh, yeah. Vocês acreditam que Elvis morreu igual. Ah, igual sei lá o quê? Vocês acham que o Elvis morreu igual alguém que morre? Igual o Paul McCartney. Paul McCartney morreu. É, mas o Paul McCartney a gente vai deixar pro final. É verdade. Tem uma teoria gigante do Paul McCartney, né? Beagles. Os Beagles. Entendi. Se o Elvis morreu, eu não sei. Agora, a música do Elvis já tinha morrido há muito tempo, né? Ah, o Elvis virou um clichê dele mesmo. Ele virou uma caricatura dele mesmo, cara. Virou uma cover. Não, nem... Nem cover, ele virou uma caricatura mesmo. Ele virou uma espécie de vando. Cara, para de tossir, porra. Eu tossi de propósito, não sei se tu entendeu. Mas é tu... Ah, tá, dessa, tá bom. Não, dessa última vez não fui eu, tá? Eu quero deixar bem claro que quem tá fazendo soprando e coisa não, e tal, não sou eu, tá? Eu falei, para de tossir, porra. Você tomou as dores... Não, é porque tu só enche o meu saco, diz que eu tô... Ah, mal fica tossindo, mal. Calma, sua piranha. Calma, filho da puta. Calma. Calma, sua piranha, calma. Mo. Que é, chefe? Que é? Fala. Cala a boca. Ô, Léo, continua. Então, basicamente é isso. Ele... Vou calar a boca porque eu quero, tá? Não porque tu mandou. Cara, esse podcast é foda. Todo mundo alterado, né? Vai prestar, cara. Coitado da Ana. Vai levar um tiro nesse posto, filho da puta! Ele virou, ah, ele virou fala, uma espécie. Léo. Cara, ele virou uma espécie de vando. Assim, você vê os shows dele, só falta as piranhas jogar calcinha pra ele. Ah, ele fez todo. Ele fez um grande show, né, cara? É, aquele último show em Las Vegas foi bom. Aquele show que ele tava com aquela roupa estrelada. Foi o último grande show dele, né? Ali foi o canto do cisne dele, né, cara? Ele fez aquele último grande show que realmente convenceu. Que ele não tava morto e depois ele morreu. Caralho, suava peito de porco, né? Os caras estão comparando o Elvis com o Vando, cara. Meu Deus do céu. E a gente tá, é foda, cara. A gente tá em 10 minutos de podcast. Imagina o que vem ainda. Meu Deus. Cara, o Elvis, ele tava numa de virar produtor de filme na época. Ele queria começar a fazer um filme de... Filmes em geral, ele tava entrando numa de fazer um documentário sobre karatê. Que o Elvis era brigador, não sei se vocês sabem. Ele era... Tipo, ele tinha oitavo dan de alguma coisa, cara. Acho que é de karatê. Sumou? Não, ele... Sumou! Ele tinha preta de karatê e era oitavo dan. Ele era nervoso, bicho. É, não, ele tava mais daquele jeito, ele tava pro oitavo dan. Daniel LaRusso foi inspirado nele. Aí sim. Mas foda-se, Elvis. Tem alguém que tá cantando, é isso mesmo? O Harvey mesmo? Tá cantando. É o Harvey, cara. Mano, fala... ele tem que prestar atenção. Vai, deixa eu ficar quieto. Fala, Fábio. Cara, vocês, Mo e Harvey, vocês querem parar de brigar? Eu quero ouvir o que o Fábio tá falando. Não, já foi. Era isso. Então tá. Alguém quer passar pra próxima? Pra algum outro caso de lenda urbana? Não. Ninguém quer fazer? Legal, vamos acabar no então, podcast por hoje. Lenda urbana, contado chupa-cabra, então. Olha, não sei, mas daria um ótimo podcast. Ah, ô Inferno, você quer falar de alguma? Não tô contando mais de nada agora, cara. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Léo? Ai, mas é um viado bicha mesmo. Viado bicha, viado, viado. Tá bom, viado. Gene Simmons e a sua língua de vaca. Não, mas ele já não é do Banda, ele fez a operação mesmo pra cortar o... Aquele ligamentozinho embaixo da língua. Não. Vou repetir. Gene Simmons e sua língua de vaca. Não, ele não colocou uma língua de vaca, não foi? Ele arrancou o freio. Então, ele arrancou o freio. A gente não tá falando de lenda urbana. É lenda urbana do puta rock. Que pariu, rock. A rock vem pra cá. Oi, o Gene Simon vem pra cá, botou língua de vaca. Diz a lenda que o senhor Gene Simons. Todo mundo sabe o. A importância do Kiss. Sim, é, exato. Faixeta do Kiss, todo mundo sabe que 50% do sucesso do Chris se deve à língua do Gene Simons. Ratinho. O que acontece? Diz, a língua do sujeito é imensa, todo mundo sabe. Ele fez cortou o freio pra colocar um pouco mais pra fora e tal. Só que o pessoal começou a falar o seguinte: que a língua do sujeito é grande porque ele fez um enxerto e colocou uma língua de vaca. Ah, um porra. Pedaço de língua de vaca na língua dele. Espera, espera, tá picotando. Quem falou foi o Fábio? Oi. Diga, Fábio, diga. Eu acho que faz sentido, porque a gente faz doente. enxerto de pele, porra, tá rejeição. O cara meteu uma coisa de vaca lá e tudo bem? Aceitou? Ainda mais faz sentido. Não... ainda mais no tempo que os caras. Naquela época lá, que os caras começaram com essa história toda, né? Não sei se vocês sabiam, mas a esposa dele é a Shannon Fader. É uma famosa atriz. Como é que é o nome dela? Shannon Fader. Ela joga muito Angry Birds. Ela fazia muito cine prender, né? Vamos dar foto dela boa, cara. Ah, porra, vai se envolver pra se envolver com o Gene. Essa lá é, né, pô? Ela é a esposa dele, cara. Deve ter uns 45, 50 anos. Tá ajeitada DR, minha mãe, cara. Cara, mesmo assim, cara, mesmo que não seja de vaca, ainda assim, mesmo só cortando o freio, cara, como é que, tipo, tem como, cara, ficar daquele tamanho só cortando o freio da língua, cara? Não é que ficou daquele tamanho, a língua dele já era naturalmente grande, aí diz a lenda que ele teria cortado o freio pra aumentar um pouco mais. Cortou o freio só da língua, tô vendo a mulher dele, cortou o freio do cabelo. O que é? Ele não pode língua, não, pô. Cortou o freio do bom gosto. Cara, diz a lenda que essa mulher já foi bem gata e gostosa. É da hora. É só vocês entrarem no X-Videos. Coloca o nome Shadow Trader lá que vocês vão achar os vídeos dela que não é novinha. Diz a lenda também que o Gene Simmons teve uma época que ele quis bifurcar a língua dele. Só que. Corta em duas, que nem uma cobra. Só que daí o cara que ia fazer a operação falou: bicho, você é vocalista, eu passo, mas. Vai mudar a voz do bicho. Vai acabar fudendo com a tua voz, com a tua dicção, né? Que já é uma merda, né? Ratinho! Oi? Cara, vocês estão falando mal do Kiss. A Ana vai fazer vocês com voz fina o podcast inteiro, cara. A Kiss é. Também tem aquela outra lenda que Kiss significa Knight. Satan's Service. Eu ouvi dizer que era Kids in Service in Satan, né? Cara, a maior lenda de todas é que diz que o Kiss é uma boa banda de rock. Olha só, orra! Essa é a maior lenda de todas. Assinou um tratado de guerra com a Ana agora. Cara, o alguém vai ficar em silêncio. Mas... Kiss nada de Satan no nome. É Kiss mesmo, é beijo. Não tem nada a ver, não. Isso é Carol. Coisa de mulher de igreja, essas porra. Ah, bicho, um cara que faz show fantasiado de gatinho não pode ser satânico. E se for, a gente tira do sindicato. Isso é uma crítica, né? Eu pago pra ver a edição desse podcast e não muda a Ana, bicho. Eu senti uma crítica no comentário do inferno, não foi uma defesa. Eu gosto de Kiss, tá, Ana? Não me sacaneia na edição. Tá? Não, eu gosto pra caralho de Kiss. Cara. Eu posso ter errado. Eu já li os gibis do Kiss, já, cara. Legal. O inferno, puro engraçado. Peraí, calma. Um de cada vez. Fábio, fala. Pô, tá ouvindo? Tá bem agora? Tá mais ou menos, mas dá pra ouvir. Tá igual. O Kiss lançou. No meio da década, ele lançou o livro Kistory, que conta a história deles e tal. Sim, eu li, eu fiquei com um tempo com ela, e tem umas histórias hilárias lá, inclusive tipo HQ, assim, algumas histórias deles em HQ, tipo o Ace Frehley estava chato num quarto de hotel e ele entrava e saía do quarto, entrava em galões de cola, né, pra dentro do quarto. E eu falo, pô, vamos ver o que o cara tá fazendo, né? Será que tá cheirando essa cola toda, né? Ele tá bem louco, cara. Ele colou o quarto todo no teto, cara, de ponta cabeça. Foi o hold da banda que ajudou a colar todo o quarto, né? Agora, o que ele tinha na cabeça pra colar o quarto no teto, eu não sei. Tem uma história do Paul Stanley, que ele tava tão bêbado, ficou trancado dentro de um carro. Ele não conseguia acertar. Então, isso rende histórias, puta, foda. Ah, mas isso é verdade, cara. Eu lembro na época. Eu lembro nada, né? Não era nem assim, mas. Muito bom, né? Eu lembro, né? Senhor velho. Na época que o Kiss explodiu, cara, foi assim, tudo. Todos os produtos, cara. Tinha GB, tinha boneco do Kiss. Tanto que foi lançado o filme depois, não sei se vocês lembram, o Detroit Rock City. Não, cara, o filme é legal, cara. Não, é uma merda, cara. Não, é maneiro. Cara, eu conheço o Kiss Salva o Natal que apareceu no episódio da Família da Pesada. E tem aquele gibi desenhado pelo Todd McFarlane. É, que os caras diziam que a tinta vermelha era o sangue dos caras, né? Não, eles meio que pingaram umas gotas de sangue no tonel de tinta, era da gráfica, né? Foi, eu acho que eu vi na época, não lembro. foto, eles tirando lá e tal. Foi um evento foda. Eles são muito farofeiros, né, cara? Tem uma história dele assim, no início eles eram muito duros, né, uns fudidos. E naquela época todo mundo começava assim, né, fudidão mesmo, banda de garagem. Aí eles foram promover o primeiro disco deles e o não sei quem teve a ideia de botar eles com a fantasia, com a máscara, né, a maquiagem de rosto, só que com terno e gravata. Só que nenhum deles tinha terno nem gravata. Aí eles pegaram emprestado, cara, de amigos e tal. E o Gene Simon pegou de um cara que era maior que ele. Conseguiu ser maior. Não, era menor que ele. Porra, sei que a calça dele ficou curtíssima. Ah, ficou pescando siri. E quem fotografou isso foi o Bob Gruen, que é o papa de fotografia de rock and roll da época, né? A história é verdade. Eles não tinham roupa mesmo. Uhum. Eu, inclusive, escrevi um post sobre o Bob Gruen, Fábio, que tem essa foto no post. Eu vou deixar o link aí. É verdade, cara. Eu tô... Assim, o Kiss, eu gosto muito do Kiss. Calma aí, Léo. Você atropelou. Eu falei isso, falando, acho. Cara, cortou o som dele pra mim, então, porque pra mim ficou um silêncio, por isso que eu comecei a falar. Eu ficou meio silencioso, mas dava pra ouvir ele falar de fundo, assim, então. Não, acho... Vai lá, Fabiano, desculpa, manda aí. Só tinha um pouco até treinado já, ô. Essa foto é foto pra caralho. Eu não entendi o que ele falou. Há quem diga também que eles copiaram a maquiagem dos Cegos e Molhados, né, cara? Eu ia falar isso agora. Isso eu não aceito. Diga. Ah, isso é bobagem. Eles nem sabiam onde ficava o Brasil, cara. Eu não aceito. Acho que nem hoje sabem onde fica o Brasil. Isso apesar de já terem vindo aqui algumas vezes. Tá. Será que não dava alergia a essas pintas na cara aí, cara? Ah, é maquiagem, né, cara? É feito pra botar na cara. Os cara cantando, viciadão, doidão, suando lá no rock, lá, essas coisas na cara, devia... Bicho, o lance do Kiss é o seguinte, eles nasceram numa época que tinha muita gente foda surgindo. É, tinha David Bowie, tinha punk rock, tinha Ramones, tinha muita gente foda. O movimento punk tava no auge, né, cara? Tava nascendo, né, cara? E já nascendo causando moto tumulto. Aí o que aconteceu? Eles tinham que ter alguma forma de se destacar. Atenção, né? Claro, eles eram os merdas. Cantavam mal, tocavam mal, alguma coisa eles tinham que se destacar. Vão botar maquiagem na cara. Não. O Léo Rio, mas isso é verdade, cara. É verdade. Mesmo o próprio Black Sabbath, cara, eles não cantam nada e não tocam nada. Mas, cara, é foda, entendeu? Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Não, peraí. Para tudo. Galera, não vamos discutir gosto musical, senão a gente sai daqui 4 horas da manhã. Ah, o cara comparou Black Sabbath, Tony Iommi. Não, eu não comparei o Black Sabbath. Eu até burro mesmo, inferno. Eu não comparei nem os dois, o animal. Eu sei que morreu semana passada o Tonic Tinoco. Os dois já tinham morrido. Um já tinha morrido. Morreu o Falcão. Cara, alguém corta o carregamento de maconha, pô. Tem gente que defende traficante. Eu não defendo. Pro Harvey, cara. Vocês estão discutindo gosto aí, né? Tem que... Não é gosto, cara. Porra. Eu não tava comparando. O que o Mo quis dizer foi o seguinte. Ele só comentou que o Black Sabbath, eles também não tocavam nada e nem cantavam nada, entendeu? E nem por isso. Mas é uma puta banda. Banda. Claro. Isso que eu quis dizer. Não tô comparando. Ele não comparou nada, né? Mas eles tocavam. Não, mas eu não concordo. Eles tocavam e o Ozzy cantava. Era uma banda que tinha uma técnica. Tipo, o Tornalame criou toda uma técnica. Porque o Tony Iommi, não sei se você sabe, ele não tem a ponta dos dedos, que ele perdeu numa prensa hidráulica. Ao contrário do Lula, que perdeu o dedo inteiro, o Tony perdeu as pontas de 3 dedos. Então o Tony, pra tocar guitarra, ele teve que criar uma técnica toda própria, sabe, pra levar aos shows, e o cara fazia show pra caralho, e o cara criou uma técnica própria. Aí o cara vem dizer que não tocava nada, pelo amor de Deus, tá mal no cu. O pessoal naquela época, cara, pegava e fazia tocar o Nirvana, por exemplo. Cara, são 3-4 acordes. Vocês estão me ouvindo aí? Agora tá. Rock and roll é 3-4 acordes, mas com 3 acordes o nego faz miséria, né, cara? Isso, então, mas assim, meu, você aprender a tocar 3-4 acordes, você já, naquela época, ou vamos supor o Nirvana, colocar como exemplo, tocava pra caralho, manda foda pra caralho, saca? E não precisava de grandes músicos. Então, mas agora estão me ouvindo bem aí? Tá mais ou menos, mas tá melhor que antes. Não, o Tony Iommi, ele estudava na mesma escola que o Ozzy. Exato, é. E o Tony, ele já era um cara tido como bom músico. Sim. Época. Tanto que ele cagava foda pro Oz. Não ligava pro Oz. Achava o Oz um loser, caramba. Ele só foi... Eu li a biografia, eu não tenho que lembrar a biografia do Oz. Ele só foi recorrer ao Oz, acho que porque o vocalista dele não podia mais participar do jogo. Na verdade, foi o Oz que bateu na porta dele. Uhum. Foi o Oz que procurou ele. Aí ele olhou assim, né? Falei, tu não é aquele cara, aquele almofadinha do colégio, aquele Zé Ruela? É, mas agora eu tô cantando rock, eu tô numa parada diferente, totalmente outra, tô doidão. Aí botou o cara pra cantar e o cara arrebentou. Tentou. Viu, Mou? Viu? Aprende, Mou. Tá bom, inferno, tá bom. É que o Mou não tem grandes referências, né, cara? Ele é muito novo, velho. Ah, a referência dele é Restart, porra. Ó, Mou, ele tá dizendo, hein? Sério mesmo, Mou, cara? Já... Cala a boca. Ozzy. Alguém tem uma história do Ozzy aí? Ele comeu um morcego no palco. É, eu acho que essa é a mais clássica, né? É. Essa, o do xixi no... Fazer xixi num dos sete grandes lagos, né? Não, foi no Rio Alamo. Foi. Ele inclusive, voltou a cidade lá há pouco tempo atrás, né? Que ele foi proibido, não foi? Deve estar aí já... Sei lá, puta, eu vou chutar. Mais de 5 anos, talvez. Ele foi, deixou a proibição num tempo atrás. E foi viajando lá no Rio e virou persona grata na cidade. Cara, como que pode, né? Eu sempre mijo na piscina, no outro cara, só porque o cara é Ozzy Osbourne mijando no verbo. Tem que ser foda, né, pra fazer negócio, cara. Ficar 5 anos sem poder entrar na cidade, cara. Cara, é deixa o inferno, né? Deixa na sua piscina. Você vai deixar ele entrar na sua piscina? Não tem piscina. É o Ozzy Osbourne, cara, é foda. Imagina o inferno fazer xixi lá na sua piscina, lá no seu QG, lá nos Estados Unidos, no Alasca, perto do Tibete. Ué, Joca, você tá imaginando eu com o pau na mão? Eu estou 2 milhões, né? Não, senhor, eu tô falando de se você fez xixi. Cala a boca. Aí, Léo. Léo. Significa, Léo? Fica. Oi, quem que é aquele Rony Von lá, cara? Que cara é muito figura, cara. O Rony Von também tem grandes histórias, mas não é o caso de hoje, vai. Rony Von, não é Rony Von, é Vonnie Von. Rony Von. Cara, o Ozzy e o Sabbath estavam tão doidos, que eles são ingleses, né? Aí eles foram para os Estados Unidos, estavam fazendo muito sucesso. Eles começaram a gravar nos Estados Unidos, produzir seus discos lá. E eles se trancaram numa mansão e eles botavam, eles compravam cocaína, mas assim, em quantidade industrial. Eles botavam numa bandeja de prata e deixavam na sala de estar, pra quem quisesse chegar lá e dar uma cheirada. Aí um dia acho que foi o Ozzy, ele foi se arrastando pro banheiro e sem querer ele trancou a porta, depois não conseguia abrir, ele começou a gritar, a berrar, a bater. Os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Se fudeu. Aí quando o pessoal viu que a polícia tava chegando, eles pegaram aquele quilo de cocaína e jogaram tudo no vaso. Roubaram a porta do banheiro e jogaram no vaso. A história que eu li na biografia, eles estavam na prisão aí e tinha o que vocês viram já, o ar-condicionado lá fora, tem um térreo na parede. E aí tava calor, caramba, pro Easy Butter. Pô, mexe nesse constato aí, aumenta esse ar aí, né? Tá mó calor aqui. Só quero ter o alarme direto na delegacia, porque era uma mansão. Então o alarme era direto na delegacia. Eu não entendi o que ele falou. É, tem esse lance também, negócio do alarme. Aí deu polícia lá de novo. Pô, deu polícia pra cacete lá. Aí eles são, sabe aquele aquário, tipo, redondo, aquário bola? Uhum. Então isso é tanto. Aí foram pra jogar. Vaso, não foi, alguma parte foi, mas aí caiu no chão. Aí tava o Ozzy, não sei mais quem, falou, cheira, os caras começaram a cheirar tudo. Aspirador de pó, me chama. Ó, cara maluco. Essa história do morcego, dele morder a cabeça do morcego, vocês estão ligados por o que que levou a isso, né? Cara, a história que eu conheço é a seguinte, cara, que a galera começava a jogar ursinho no palco e tal, e ele arrancava com a boca. E numa dessas jogaram um morcego lá, ele acabou arrancando também, né? Então, não é bem isso. É que durante essa turnê, a banda, ela fazia coisas legais, como jogar tripas de animais em cima da galera. Ah, é verdade. Entendeu? Aí o que que acontece? Você começa a jogar porcaria no, lá no público, os caras se sentiram, né, na, no direito ou obrigação de começar a jogar porcaria pra ele. E numa dessas o sujeito pegou um morcego morto e jogou. O Ozzy foi, pegou, aí sim o Ozzy achou que era de brinquedo, sei lá, de pelúcia, e mordeu, e meio que arrancou a cabeça. Só que na hora que se ligou que era de verdade, ele parou, ele travou, né? Aí os caras pararam o show pra levar ele pro hospital. Ele teve um choque anafilático, cara. Teve que tomar uma porrada de injeção contra a raiva, lá, então, né, ele tomou tanta injeção anti-raiva que teve choque anafilático, o cara quase morreu. Bebida, droga, combate, cara, dá merda. Ô meu, a filha dele tá gostosa aqui nas fotos aqui. Ah, meu filho, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Pobre e mal arrumada. É, mas... Caramba, é ela? Loira? É ela, cara. É ela. Eu pegava, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes ela quisesse. Olha só, cara, tá diferente. Uma teteia. É, mas tudo bem com o rosto, parece um disco de vinil, né, mas... É, não é só música boa que o Ozzy sabe fazer, né? É, sabe, o famoso porra de ouro, né, chama. É, pega o antes, mas pega o antes e o depois, né, cara? O antes é um horror, cara, Deus me livre, parece uma... Naquele clipe lá no Papa Don't Pray, lá, tava... É, vamos passar rápido, então, o Mo, você tem alguma história, Mo, que você queira comentar? Acho que não, mas... Não tem, não. Tô aqui, só pra fazer, tô aqui hoje só pra fazer piadinha. Mais tarde. Mas nem sobre o Pelanza? Pelanza? Não, Pelanza não. Nem sobre a mamãe? Não, nem sobre a mamãe. Cara, será que esse Pelanza pegou mesmo aquela moça gostosa que apareceu? Ah, a Fernanda Paes. Não, ele não tinha um que tava pegando a Fernanda Paes Leme? Ela era casada, não, cara. Isso... Era casada. Os caras são viado, cara. Não, ele pegava Ellen Jabor, né? Ele pegou Ellen Jabor. É, Ellen Jabor, isso mesmo, cara. Ellen Jabor, será, cara? Mas Ellen Jabor é igual a Mariana Gaspareta. As duas gostam de viado. Ela namorava o Rodrigo Santoro. Misterzinho. Misterzinho. É, cara, sei lá. É só Deus. Não sei se pegou ou não, mas... Eu lembrei de uma lenda urbana no Mary Mason. Mary Mason é uma lenda urbana ambulante, cara. É, bizarro, afinal. É que ele teria tirado alguma das costelas pra fazer sexo oral nele mesmo. Cara, o Mary Mason tem várias, né? Uma delas. Alto boquete, né, cara? Tem aquela história que ele era o Paul do Anos Incríveis, né? Nossa, tá zoando. Verdade. Sim, você nunca ouviu essa? Tem essa história. Não sei se é verdade o negócio, mas a história é verdade. Dizem que não. Dizem que é o seguinte: que esse caso ficou tão pop, né? Que o ator que fazia o Paul na época, né? Ele veio a público falar que não, que era aí mostrar, né, quem era que fazia o Paul e tal. E acho que até rolou aí uma imagem da certidão de nascimento do Marilyn Manson com outro nome, né? Né? Cri, cri, cri. Não, isso aí estourou uma época atrás. Foi pouco tempo depois de estourar o Marilyn Manson. Apareceu isso aí, mas logo o sujeito apareceu e falou: Não, eu não sou ele, porra. O cara tá no ostracismo aí, tá meio na merda, sei lá, tá fazendo porra nenhuma. E apareceu pra dizer que não era ele. É, não, tem... Mas é melhor ser, tá na merda, no ostracismo, do que ser o Marilyn Manson, né, cara? Pelo amor de Deus. Ah, isso é relativo. O Marilyn Manson é um personagem, cara. O Marilyn Manson é um personagem, assim como o Ozzy é, como os caras do que são. E tá com o cu cheio de dinheiro, bicho. E pega uma mulher muito gostosa. E faz boquete, né, nele mesmo. É. O Fábio quer falar alguma coisa? Tá. Não. Não? Ele já tava dita bom desse. Peraí, Hélio. Caralho, velho. Ô, Tony Stark. É, velho. Sempre uma piadinha. Fazer o pia. Depois. Fala aí, Fábio. A certidão do Barry Benjamin tava escrito Winnie Cooper. Isso mesmo. Eu tava procurando o nome aqui do filho da puta e não tava achando. E o nome... Eu vou achar aqui ainda o nome do ator lá dos Anos Incríveis, né? Que eu... É, o Paul dos Anos Incríveis. Tá aqui, em algum lugar. É... Não é ele. Não, ele tem um nome esquisitaço, esse maluco aí. Cadê? Não, é. Caralho, cadê? Esquisito que é mesmo? Como é que é? Mais esquisito do que é mesmo? Cara, é esquisito, sim, cara. Cadê? Cadê? A foto dele é cheia desse velho. Cadê, cara? Josh Saviano. Tem nome de guitarrista de banda tipo Angra, assim, não tem? O judeu também, Josh Saviano. Josh, ele tem nome de judeu. não é mais esquisito que Marilyn Manson. Cara, Marilyn Manson é junção de dois nomes, né, cara? Vocês estão ligados, né? É, Marilyn Monroe e Charles Manson. É, cara, todo mundo já sabe dessa história do Marilyn Manson. Não sei o que a gente tá falando aqui, né? O tem apresentador puxou, né? Ah, vai falar, né? Tá aqui no roteiro? No roteiro, tá escrito. Alô? No roteiro que a gente não tem. Alô? Fala, Fábio. O Alice Cooper, tá me ouvindo? Sim. O Alice Cooper deu uma ofendada no Marilyn Manson pra trás. O que, que ele falou? Falou assim, maquiagem, cabelo frio, nota de pé, eu já sei onde essa história vai dar. Tipo, eu já fico muito mais tempo com você. É, ele soltou um nossa, que original que ele é, né? É, e é verdade, né, cara? Porra, o Alice Cooper chegou a fazer performance no palco com o Salvador Dalí, cara. Sabe, não é pra qualquer um. Alice Cooper é foda, cara. O cara fez performance com o Salvador Dalí, cara. Eu tenho medo, mas ele é foda. Ele foi em 93, não, 96, no Bom Show of Rock, cara. Eu nunca tinha visto Alice Cooper. Cara, impressionante. Fantástico o show. Não, é um show de terror, né, cara? Ele fala assim, ele diz, tipo, quando ele põe a maquiagem e vai pro show, é tipo, é um personagem, ele entra no personagem, entendeu? Tipo, essa galera antiga, né? Das antigas 70 por aí, os caras sabem do show. Sabem tudo. É, não é por hoje. Eu trabalho com show de simpatia. Claro que importa. Mas 70% da ação do palco é por conta da equipe. E é muito burocrático o show de carro, pra falar a verdade. É bom, mas é muito burocrático. Agora esses 70, essas bandas antigas, sabe falar tudo aquilo. Tem uma voz estranha, você me enviar? Travou muito, eu só entendi do Slipknot pra frente. É, essas coisas antigas, elas sabem fazer. Show, assim, performático e tal. Essa nova. Porra. Deixa eu ver se eu entendi. O que você tentou dizer é que essas bandas antigas são mais como é que fala isso? Performáticas. Não consigo falar. É mais isso daí, né? É isso mesmo. Eles valorizam muito a performance mesmo, né? A palavra show dos caras é levada ao extremo. Uhum. E você falou que trabalhou no show do Slipknot, né? É. Você falou que no caso do Slipknot, né? Dessas bandas mais recentes, é que todo o show não é tanto por causa deles, assim, é mais por conta da produção, não é isso? É, os caras não parou muito de trabalhar, cara. Tinha um cara durante o show, tinha um hold dormindo atrás da bateria. Mas o cara trabalhou, tipo, muita gente trabalhando pra isso, pra fazer aquilo tudo, né? Porque o show é bom pra nada. Vocês viram Rock in Rio, né? Uhum. É aquele segue. Ele tem uma paradinha pra seguir. É que o show dos caras exige muito, né? É muito técnico, é um show muito técnico, né, cara? Com muita coisa que exige, assim, mais não só do músico, mas exige como tu falou, da galera que tá por trás dos músicos também, né? É toda a produção, né? Claro. Uhum. O Slipknot mesmo tem uma... falar em historinhas, né? A historinha do Slipknot também é bem esquisita, né? O Corey Taylor tocava no Stone Sour, né? Que é a banda paralela dele. Tocava ainda toca. Toca, né? Ainda canta, né? Isso. E aí acho que foi o Shawn, né? Que é o palhaço. Palhaço, bobo, palhaço. Eu sou um palhaço. Acho que ele trombou com ele em algum show e tal, e falou assim, ó, ou você canta pra nós, ou a gente vai te encher de porrada. É, o Corey trabalhava no Sex Shop, e ele já tinha o Stone Sour Iowa, e ele era uma banda bastante famosa, vocal, e ele convidou o Corey dessa forma mesmo, ele chegou gente muito pro Corey pra cantar pra ele. Mas o Corey é putinha do Stone Sour, ele deixa isso claro. Ele nunca vai largar o Stone Sour. Vai sair do Slipknot, mas não vai largar o Stone Sour. Cara, aqui é uma outra banda foda pra caralho, assim, não perde pro Slipknot, né, cara? Eu acho uma banda fodida. Seguinte, ô Léo. Sim. Beleza? Beleza, tudo bem? Então tá bom. Família, vai bem, tudo bem. Tá bem, obrigado. Ô Inferno, conta uma outra história aí. É Inferno ou Léo? Inferno, eu errei a ordem. Ordem? Não parece, mas eu estou seguindo uma ordem. Uma boa piada. Mandar R$100 pra ele, dar R$100 pra ele, Joker, o palhaço, você é da caravana de onde? Nossa, que péssima imitação. Parece o Danilo Gentili imitando. É que eu tô fazendo no sentido horário. Fala, ô inferno. Tem uma outra história? História, cara, tem a história do punk rock, né, que nasceu na Inglaterra, mas na verdade não nasceu na Inglaterra, né? O Malcolm McLaren, que foi o criador, que o Malcolm McLaren é um grande picareta, né? É um grandíssimo do 7-1. Um marqueteiro, ele foi o marqueteiro que criou a parada ali, né? Quase que marqueteiro, ele era picareta, ele vendia gato por lebre, né? Vagabundo, cafajeste, ordinário, canalha, filho da... Desgraçado. É que ele foi pra Nova York, né? E lá ele conheceu o KBGB, conheceu o Studio 54, então conheceu aquelas bandas que estavam surgindo, né? Entre elas Ramones, New York Dolls. E ele gostou do som. E ele sabia que na Inglaterra tava muito marasmo, muito Pink Floyd, aquele som progressivo, aquela coisa chata, que não fazia a cabeça da galera, da juventude proletária, né? Aí ele levou essa ideia de criar um gênero novo, que na verdade não era novo, ele chupou de Nova York. Aí quando ele foi pra Inglaterra, ele pegou os caras que ele achava mais bizarros possíveis, sabe, mais dementes, debiloides, sabe, aquele restolho mesmo, e porra, botou o instrumento nos caras, os caras não sabiam tocar um acorde e pronto, tá criado Sex Pistols. Uhum. Aí os babacas vêm falar que a ideologia punk, é o cabeça do meu caralho. Vale notar que o Pistols, assim, ele saiu atrás... Vocês sentiram a afinadinha na voz que ele deu no final? É pra arregaçar com o meu caralho! É meio Detonator, né? Pistols, ele foi bem... Filho do Deus Metal! Deixa o Léo falar. Vai, Léo, fale, desculpe por te interromper, Léo, pode falar. Tudo bem, que o Filho do Metal esteja com você. Eu cortei o saco para ficar com esta voz fininha. Isso, o Mantenac, ele fez exatamente isso. Ele olhou lá e falou: isso aqui vai fazer sucesso lá na Inglaterra. Um caralho foi no mudo, caralho. Pegou um bando de Zé Ruela e botou pra tocar. Só que assim, dizer que eles não sabiam tocar porra nenhuma é um certo exagero. Eles sabiam tocar uma nota ou outra. Não, cara, se divisos não sabia tocar não, nada. Calma, é isso onde eu vou chegar. Calma, piranha. Calma, sua piranha. Calma, sua piranha, calma. Oi. Só tem Silvio Santos hoje aqui, cara. Foco, seus filhos da puta. Então, tanto que depois que acabou o Pistols, o Johnny Rotten virou vocalista do Public Image Limited, enfim. Mas aí tinha o Sid Vicious. O Sid Vicious desligavam o som dele no show. O baixo dele não tava ligado em nada. Ele ficava lá fingindo que tava tocando só na cabeça. Só na performance, né? Não, na cabeça dele, ele realmente tava tocando. É tipo, porque os caras iam lá, desligavam ele e falavam: beleza, vou tocar. Cara, que bizarro, cara. Tem aquele sobrinho, aí ele quer jogar videogame, dá o controle estragado pra ele, né? Isso. Aí ele acha que tá jogando. Bicho, aí galera, deixa eu ler isso aqui. Aos 9 anos, menina Maísa avisa: estou solteira. Ah, é bom. Jesus! Para, quero descer. Continua. Ai, caralho. Cala a boca, vai, continua. Que isso, meu? Mas é total rock and roll, cara. Dá uma olhada. Vocês querem que eu ponha ordem como nessa merda? Isso não é rock and roll, rapaz. Isso é death metal, cara. O Léo, fala. O Sex Pistols, né? Chegou uma hora que todo mundo cansou deles, né? Acabou o Sex Pistols. E o fim do Sid Vicious também foi... Não, cara. Eles encerraram no auge. Eles que dissolveram a banda no auge, no meio de uma turnê nos Estados Unidos. Os caras sabiam que não iam ter muito mais do que... Não, primeiro eles chutaram o Sid Vicious e depois eles encerraram. Porque os caras... Foi isso mesmo. Não iam ter muito mais do que oferecer, né, cara? O Sid Vicious, o que eu ia falar dele, que ele tomou muito boa. Diz a lenda, antes disso aí que você vai falar, Joker, que eu sei que você vai falar do filme. E tem uma muito boa, diz a lenda que ele tava numa festa e tava lá na loucaço de heroína, né? E foi pro banheiro e gorfou no banheiro, vomitou lá na privada, a privada inteira. Só que ele queria se injetar. E pra injetar heroína, você tem que diluir a heroína em água. O que que ele fez? Ele pegou a água da privada, que ele tinha acabado de vomitar. Isso acho que foi até na casa da mãe dele. Não foi, foi isso aí. Não, foi num hotel, com hotel. com a namorada dele, que foi ex-mulher do Steven Tyler, mãe da Liv Tyler, né? Puta puteiro do caralho. Puta puteiro do caralho. Cara, não, velho, que isso? Sim. Peraí, eu só não lembro. É Baby... Ah, eu não vou saber o nome dela, cara. Consuelo, velho. Não. Consuelo. O lance dos bichos era com a Tabanense. Essa parada, o que que ele fez? Ele pegou aquela água vomitada, meteu na colherzinha, diluiu a heroína e injetou mesmo. Foda-se. Mas o... Foi acho... isso. Era exatamente isso que ia falar. Então você não sabia o que ia falar. Ah, tá bom. Então eu te cortei. Mas, não, você ia falar do fim dele com a Nancy no quarto de hotel? Isso. Você assistiu? É, não, é. Mas a história é essa aí. Ele morre aí, né? Não. Negativo. O senhor está mal informado. O senhor não sabe do que está falando. Ô, cara, porra. Eu não manjo de punk. Foda-se. Eu sou um... Tô vendo a droga que o Harvey tá usando aqui agora. Não, esse lance do fim dele, o que que aconteceu? Ele foi encontrado no quarto de hotel. Como é que é? O banheiro junto com ela. Junto com ela, isso mesmo. Aí tanto é que a galera começou a pensar, ah, mano, não, é meio Courtney Love, assim, a galera pensou na época, né? Mas ela não foi, era mãe da Liv Tyler, não. Não, eu tô... Não. Eu fiz confusão aqui. É que as duas são parecidas. Mentira, eu tô dando uma desculpa. As duas são muito parecidas. Quem são parecidas? Ah, cala a boca, vai, continua. Você assistiu o Sid Nesse? Não. É basicamente o que acontece. Eles, nessa turnê que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, o pessoal do Pistol bica ele, fala, ó, você tá fora. E ele fica vagando com a Nancy lá, tentando arrumar show e tal, só que se entupindo de droga. Teve uma noite que ele tava num loucaço de droga, ele tava então loucaço, e eles discutiram. E ele esfaqueou ela. Isso mesmo. Só que eles estavam tão loucos que eles, tipo, discutiram, esfaqueou ela e eles foram tentar dormir. Aí passou um tempo, óbvio, ela ficou lá sangrando até a morte, alguma hora que ela começou a passar mal e morreu. Então aí meu livro do Mate-me se puder, o Mate-me se for capaz, não é o nome do livro, tá? Foi editado errado. Não, qual que é esse Mate-me se for capaz? É o... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um... É o sobre... Que conta a primeira história do punk, né, cara? Não, eu tô falando a versão que eu conheço. O senhor pode... Apesar de achar que o senhor não sabe do que está falando... Não, eu li esse livro há... Caralho, não é isso aqui. Eu li esse livro há muito tempo atrás, cara. Então eu posso estar falando merda com uma grande coisa das coisas que eu falo. Então aí o que aconteceu? Ele foi preso, só que, sei lá, não ficou muito tempo na cadeia, saiu... Passou um tempo, daí quem morreu foi ele. E é isso. A história do Sid Vicious é essa. Eu podia jurar que ele morreu no... Ele foi encontrado no banheiro do hotel. Então, ele foi, mas assim, foi depois dessa parada com a Nancy, entendeu? Ela já tava morta. Ela já tava morta. Daí depois ele se afundou de vez, aí ele morreu. Ah, agora ele deu. Não, pra mim, assim, a melhor história do rock foi criada por um cara que nem é do rock. O saudoso Johnny Cash. Que cara, porra, cara? Foda. Sim, pode continuar. Nosso querido Man in Black. O Johnny Cash, ele foi preso, né? Uso de heroína, anfetamina e muitas inas. Tipo, nosso amigo Harvey foi preso e tal. Cumpriu a pena dele bonitinho lá. Aí ele saiu da prisão. O produtor chegou pra ele, pô, vamos voltar a gravar? Vamos voltar a trabalhar? Vamos. Beleza, só que no próximo disso eu quero gravar num lugar especial. Aonde você quer gravar? Na prisão. E ele gravou um disco na prisão. O público dele foram os detentos. Isso é foda. Esse show é foda. Esse é... O disco, o show, é tudo foda. Johnny Cash era foda com PH maiúsculo. Porque ele... Peraí, calma. Fábio, fala. Ele já vinha com muitos fãs, ele recebia muitas cartas de detentos e tal. Sim, é. E aí ele começou a ter essa ideia na cabeça e tal. E ir pra cadeia, nesse momento aí, que ele foi pego com drogas e tal, enxergar a parada do lado de dentro, né? Uhum. Esses caras merecem. Porque ele não era um criminoso, né? Eu acho que deve ter até... Não sou um criminoso, né, cara? Pô, e aqui deve estar cheio de cara como eu, né? E esses caras merecem um... E foi foda, esse show foi foda mesmo. Esse show é foda. O... Cara, eu gosto muito das músicas dele, assim. Eu não sou um grande conhecedor, mas alguma coisa que eu ouço eu gosto muito, assim. Sempre me apresenta uma música diferente do cara, assim, saca? Na hora que você falou eu gosto muito das músicas dele, eu pensei em falar de sacanagem. Cite uma. Aí ele vai citar Hurt, tipo, não é dele. Não, eu vou pegar o celular. Ring of Fire, ele vai falar. Eu não sei o nome da música, mas. Foda-se. É Ring of Fire, provavelmente. Se eu só baixo e coloco no celular e fico escutando. Esse é a discografia dele, tá? Tudo baixado na internet, tá? Eu farei isso. O ECAD aí, velho. ECAD. Meu advogado aí, velho. Fala, advogado do inferno. Processo, não é esse processo. Teve uma notícia que eu li um tempo atrás da Katie Love lá, que era a esposa do cara que é do Nirvana lá, aquele que se matou. Como que é o nome dele? Não, como é que é o nome dela? Não, como é que é o nome dela? Katie Love? É Katie Love? Kate. Não é Kate, é pra Courtney. Kate McCutney, é isso. Antes do Harvey falar, eu vou passar um recadinho pra você. Você que tá nos ouvindo agora, quer viajar, quer ir pra fora, quer ir pra Europa, quer ir para os Estados Unidos, vá falando inglês com DVD. Fale inglês com um Harvey advogado. Só ele você pode encontrar várias línguas faladas totalmente erradas. Harvey, dá uma palhinha pra gente. Fale Angry Bird. Angry Bird. Harvey, manda ele tomar no cu. Motherfucker. Motherfucker. Continua. Então, eu li uma notícia ali na Folha. Que essa mulher aí, que eu não vou falar o nome, senão eu vou ficar de boa. Era folha de maconha? O que que era? Não, eu tô falando, é no site da Folha lá. A Courtney Love. A Courtney Love, ela teria dito que o baixista do Nirvana, que agora é o vocalista. Dave Grohl. Ah, então, caralho, baterista. Boa, é. Courtney Love. Courtney Love, então. Então, deixa eu seguir. Ela teria dito que ele era apaixonado pelo vocalista do Nirvana e deu em cima da filha dele, que é aquela menininha lá, que agora que é jeitosinha. A Maísa? Maísa. Não, você tá solteira agora? Tá solteira. 9 anos de idade. 9 anos, estou solteira. Eu achei que ia ser legal um mito isso aí, mano. Né, Nirvana? Não sei se é verdade, né? Rapaz, o Dave Grohl ficou muito puto, né? Ele fica puto, né, cara? Ela começa a soltar várias paradas no Twitter, assim. Não, engraçado. Xingando ele, né? Engraçado é a filha depois, esqueci o nome da menina, a Maísa. Ela mandou no Twitter: eu tenho vergonha da minha mãe. Que bom que ela sabe disso, né? É, ela falou, né? O Fábio, você quer falar alguma coisa? Pode usar o Harvey a falar o nome do vocalista do Nirvana, tá? Flávio Sobin. É por aí. É o nome. Vai na padaria do Clóvis Covin ali, por favor. Clóvis Covin. Ainda não. O Clóvis Covin se matou. Clóvis Covin se matou. É, isso é outra coisa. Você acha que o cara se matou mesmo ou não? É, ele se enforcou. Cara, se enforcou com uma bala na cabeça. Eu acho por dentro disso aí. E o cara não cuspiu. Ele deu um tiro na boca e o outro cara não cuspiu. Sinistro, cara. O filho do xerife do condado, né? Onde o Kurt Cobain se matou. Aquilo lá é condado, animal. Eu sei, eu quis fazer uma piada, retardado. Ah, segue, inferno, segue. É o Mo. Cadê a boca? O garoto roubou as fotos do pai, que fez a investigação, e botou na internet as fotos do Kurt Cobain com o cérebro estourado, cara. Sinistro, eu vi as fotos. Não acha não, depois não durma a noite. Eu acho que alguém mandaram matar, cara. Eu acho que ele não se matou, não. Ele escreveu uma carta, cara, se despedindo. Cara, mas isso daí tu pode forejar, cara. Pô, cara, a Kurt Love pode ter feito isso. Cara, mas assim, a gente tá mudando todo o foco pra isso, cara. Estamos mudando todo o foco do podcast. Eu vou pedir. Então a gente tá mudando o foco. Isso também é uma lenda do rock, é um animal. É uma lenda, sim. Sim, mas a gente tá acusando a Courtney Love. Não pode, tá? Esqueci que tu era fã dela. Ela não perde o nosso podcast, ela ouve todos. Ela ouve todos. Eu mando. Bom, ela respondeu a minha cartinha. Se ela processar vocês estão bem protegidos. Imagina no dia da audiência o Harvey ser em top desses produtos que ele tá usando aí. Curte cover. eu perdi totalmente. O Harvey, aproveitando que você tá falando aí, que, é, você tem alguma história do Rock? Então, eu já contei do Mary Mason, o sexo oral. Sim. Teve do, esse do Kurt, da mulher aí que eu acabei de falar aí. Mulher. E aí no chat? A mulher, essa mulher. Lê no chat. Deixa eu ver que é mais. Esse nome, né? É que os caras são foda, né? Lê, Harvey, lê. Kurt Love. Nossa, aí. Quase que o pulmão dele caiu no chão agora. Quanto no love? Ah, cara, vamos ver. Ah, tem algumas. É, não sei se vocês sabem algumas coisas. É do Queen, cara. Queen eu curto pra caramba, cara. Uhum. Pô, o Queen é foda. Conte uma história do Queen, porque eu não achei histórias do Queen. Eu também tô querendo lembrar também. Ah, coisa. Legal, bacana. Tem a história clássica, né? Que o Fred Mercury nasceu em Zanzibar. Zanzibar? Fred Mercury. Não, isso aí é seu lê, lê aí no chat. Pera aí, porra. Pera aí. O Fred Mercury nasceu. Deixa você falar, vai. O Fred Mercury nasceu na África, né? Num lugar chamado Zanzibar. Isso, é. Ele não é inglês. Não é inglês? Ou... Não. Ele nasceu na África. É verdade. Eu já ouvi essa história também, mas isso é verdade mesmo? É sim. É? Era, né? Teoricamente ele era colônia inglesa, né? E o... era colônia inglesa, é verdade. Imperialista. Não, ele não é nascido, né? Mas é cidadão, era cidadão inglês. E o Brian May é super dotado. Adoro! Eu não tô falando do pau dele, tô falando da inteligência. O pessoal já vai pro outro lugar, né? O cara tem um QI acima do normal. Ai, caralho. Suas putas pagas. Putas pagas. Eu queria. Vamos fazer o seguinte, pra encerrar o. Já, né? Faz pouco tempo que a gente tá gravando. Mas e sobre os Beatles? Vamos falar sobre os Beatles. Calma, cara. Antes de encerrar, tá tranquilo. Porque vamos falar o seguinte, cara, tem várias pra falar aqui, ó. Eu separei aqui do Paul McCartney, que eu quero falar agora. Tem o do Mick Jagger com o David Bowie, que eles foram pegos na cama pela mulher do David Bowie. Vocês ouviram isso? Eu sei que o David Bowie já falou que dormiu com o Jagger e uma mulher, os três. Aquele viadinho. Dormiu com o Jagger? Como é que é? Com o Jagger. Black Jagger. Paulo McCartney. Não, tem essa história que ele, a mulher dele pegou eles dois juntos, daí por isso que saiu aquele disco, né? Dance Street ou Street Dance, uma coisa assim, né? É errado. O que é que tem a ver com o Pascal? Eu ia perguntar isso agora. Não, porque eles começaram a fazer começaram a se enrolar lá e tal. Aí eles, ai, vamos lançar um disco, né? Bom, tudo viado. Tem uma. Acho do. Não foi só o Harvey que fumou, não, cara. Olha, eu ofereço esse convivente aqui, é bom, viu? Convivente. Tá. Então é o seguinte, cara, Paul McCartney, tem a história, né, que ele morreu nos anos 60, né, e que ele foi substituído por um, Paul McCartney não, o Paulo McCartney, ele foi substituído por um sósia, né? Rola essa história, mas acho que não. Dizem que tem as pistas, né, daquele álbum, né, onde eles estão... Esqueci o nome do álbum agora, alguém me lembra? Ah, tem vários. The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O Sgt. Pepper's tem, mas não, eu tô falando daqueles que estão andando na rua. Abbey Road. Exatamente. Que eles estão andando e tem as... Cada um ali tá fazendo um papel, né? O McCartney é o único que tá descalço. Isso. E ele tá segurando um cigarro com a mão direita. E o McCartney era canhoto. E você enterra os mortos descalços. Eu tenho uma teoria em cima dessa daí. Se você é famosão, tem dinheiro pra cacete, usa droga de dado, cara. Você não tem o que fazer, você vai zoar com os outros, cara. Exemplo disso, Michael Jackson. Não, Michael Jackson zoa com ele mesmo. Dizem que ele ia fazer um show na Lua, né? Estavam falando que era tudo uma fraude, né? A morte dele, que ia fazer um show na Lua, ia fazer um Moonwalker lá na Lua. Lá. Caralho! Nossa, cara! Que é uma fraude a morte dele. Quem que chamou o Harvey mesmo? Fazer um show, né? O Michael Jackson, o Elvis. Ele ia fretar um ônibus espacial e encher de criancinha. É um ônibus escolar espacial, né? Mas o... Enfim, o Fábio ia falar alguma coisa, eu acho. Não. Ah, então tá. Então, tem a história dos... Cara, eu tô falando muito alto aqui, eu vou apanhar daqui a pouco. Tem a história, né, de que o John Lennon tá na frente, porque... De branco, porque ele tá simbolizando um anjo. Eu não sei quem é que tá atrás agora. O Paul... Atrás de você! Atrás de você! É, então, é o seguinte, o John Lennon, ele tá de branco simbolizando um anjo, né? Você Léo Pira. Calem a boca. Calem a boca! Pode meter o pau aqui, hein? Ai! Dario. Oi. O John, o anjo, que ele tá de branco. De preto é o Ringo. É o Ringo, isso mesmo, simbolizando a morte, né? Seria um coveiro, a morte e tal. O Paul tá descalço e lá embaixo vem um carro na direção dele, tá vendo? Só dele. Sim. E atrás vem o George Harrison, sei lá, fazendo mais... É, não. Curtindo, parece... né? De parece camarote, que... né? Parece o seguinte, o Ringo, ele tá de preto simbolizando a morte e o... É, quem vem atrás? Desculpa. É, atrás do Ringo vem o Paul, tá o morto. É, vem o Paul e depois do Paul vem o George Harrison, né? George Harrison, isso aí. É, ele tá assim, ele tá de jeans. Não sei que coisa tem a ver isso, mas ele tá de jeans simbolizando o coveiro. É, exato, é isso aí. Ele é o coveiro. É, exatamente, é o coveiro. Eu tô vendo agora... a foto aqui. Na frente tem um Homer, depois a Marge, depois vem um Bart. Inferno, eu tô com a foto errada, cara. Não é essa. Muito boa essa foto. Caralho, eu lembrei dessa foto também antes, cara. Muito, muito foda, né, cara? É. E então eu disse assim, mas assim, cara, ele seria tão... O Paul McCartney de hoje, que seria o sósia, seria tão foda assim, a ponto de escrever pra caramba, de criar músicas fodonas e se tornar um dos caras mais ricos da Inglaterra? É, quem disse que Paul McCartney faz músicas fodonas? Ah, é, cara, eu gosto muito das músicas dele, velho. Pô, uma música que eu gosto dele é aquela música tema do 007, lá. Vive, deixe morrer. Live and Let Die. Meu, musicão, cara. Essa música é foda, essa música é foda. Acho que foi o único que presta dele depois dos Beatles. É com o 07 do Roger Moore ainda. Aham. Ratinho! Será que a Ana gosta de Paul McCartney também? Ai! Ana vai cortar todas as minhas falas do podcast. Vai. Não, vai botar com voz fininha, cara. Eu ouço dizer. Roger Moore. Eu ouço dizer que a fase do Paul McCartney com Wings é meio chatinha mesmo. Eu prefiro ele nos Beatles. Ah, todo mundo, cara. Até ele se prefere nos Beatles. Você sabe o que, que é? Não entendi, fala de novo, o que é o quê? Você sabe que é necessário procurar os Beatles de novo? O quê? Mais dois caixões, né? Duas balas. Duas horas? Duas balas. Duas balas pra matar o Paul e o Ringo. Cara... O George Harrison tá parecendo Jesus Cristo aqui, né? É onde, cara? Na última foto aqui, na foto dele de jeans. Puta, tá todos eles. O John Lennon também, ó, tá parecendo um leão com essa juba, velho. Tá fazendo uma bicha, né? Se bem que pegava a Yoko Ono lá, né? Dá uns traços. Não precisa agora muito pra pegar Yoko Ono. Agora eu vi vantagem pegar ele. Dá uns traços na chinesinha lá. Meu, ela destruiu os Beatles, cara. Ai, ai. Ela que foi a destruidora de Beatles. O Harvey é daqueles fanboy que... Ah, boy, a culpa é dela, a culpa é da Yoko Ono. Aquela mocreia, aquela mocreia. Assim, ninguém mais aguentava ela, né? Porque... Nem o John aguentava. Porra, ninguém aguentava. O pessoal ia pra sessão de fotos, né, cara? Aí a porra da japa lá ficava se metendo no trabalho do fotógrafo. O fotógrafo só não jogava a máquina na cabeça da porra da japa porque era a mulher do John. Ninguém aguentava a mulher, cara. Cara, olha, eu acabei de criar um outro mito agora dos Beatles. Será que, na verdade, quem tinha que morrer não era o John Lennon, sim ela? Tinha contratado pra matar ela? Boa, hein? Boa. Cara, mas vocês percebem... As mulheres... Será que o Paul McCartney não é a Yoko Ono? Coitado do pão. Pam, pam. Eu acho que é mais plausível, cara. Dizem que o John Lennon e o Paul McCartney eram os que se davam melhor, não é? Vai ver que trocou ali na hora, né? Sei lá. As mulheres fodem com o rock, né? A Courtney Love matou o caralho, esqueci o nome, o Kurt Cobain. A Yoko Ono foi quem fodeu o Clóvis. Coast. A Yoko Ono foi quem fudeu com os Beatles, né? E a Tia May foi quem matou o Tio Ben. Eu acho que foi isso, cara. E a Janis Joplin fudeu com ela o Sergei. Com ela Sergei. Mesma, né? Com ela mesma. Janis Joplin morreu, fudeu com o Sergei, todo mundo. Sergei, sabe. Isso é verdade. Quer dizer, é o que ele diz, né? Ele Sergei poder... Kravinov, né? Kravinov, não é? Cara, é, o Sergei, cara. É isso, cara. Mesmo, é Kravinov, não é? Kravinov. Cara, o Sergei, cara, ele é muito figura, velho. Ele é muito segura. Ele tava na virada cultural que teve esse último final de semana. Ele é do Kraven, nada. Do Kraven, igual mesmo. Antes de falar, né? Agora que ele se ligou. Quem, antes, cara, será que a gente já pode terminar? Vocês têm alguma coisa pra falar? Chupa desse net. Não, você já viu essa net? Você já viu a entrevista do Fred Mercury com a Marília Gabriela? Não, Glória Maria. Glória Maria. Glória Maria. Não, mas a Glória Maria em carreira, cara. Bem começo. Nossa. O Fred Mercury só fala tá chamada de burra. Ele é muito debochado, cara. Tirando onda com a cara dela. E era com aquele inglês assim, harveyano, né? Harveyano. No finalzinho ele chega a falar, meu, desiste de falar inglês, cara. Vamos falar em português que é mais fácil. Eu te entendo. Sério mesmo? Sério mesmo que falou isso? Mas eu sim. Esse link que mandei aí. Sério eu mesmo. Ela ficou nervosa, cara. Ela não sabia o que perguntar. Aí ela só falava bobagem. E no inglês macarrônico. E ele começou a perder a paciência. Sanduíche. Ai, caralho. Fala, Fábio. Então, a história que eu ouvi dessa entrevista é que ele tinha um namorado brasileiro, né? Então, ele já sabia. Então, ela fazia em inglês, mas ele já tinha entendido. Então, e aí ele começou a zoar ela, né? Olha, os brasileiros só... e os brasileiros exportando viados por aí, né? Que... Olha o negócio desse aqui. Você não tá indo fazer curso de inglês lá fora? É que, né, cara, tem preguiça de língua inglesa, essas coisas. Tem que aprender a falar de novo esse negócio. O cara usa um tablet pra advogar, porra. Tá Ah, deixa ir pra no tablet, né? Eu jogo Angus Bird, velho. É, coitada da Ana, cara. Coitada da Ana, cara. Ela vai ter que salvar hoje. Angus Bird. Eu vi essa promoção do Toba do Mo, eu vi o link ali no site, falei, puta, já tá vendo putaria já o negócio. Né? Não tá valendo meu Toba, quero deixar bem claro. Não tá valendo. Ô, Mo, que história é essa, cara? É porque o Toba dele não vale nada. É, entendeu? O xiste, não. Xiste. Entendeu? Foda. É, esse meu time não me ajuda. Lavou tá novo. Lavou tá novo. Bom, cala a boca. É, vamos terminar, não? Acho que dava pra falar mais do Paul McCartney, hein? Ele tocou no Arruda. Acorde! Que isso? Que isso? Ele falou bocejando agora, cara. Eu entendi assim, ele tocou no Arruda, sabe? É, na Arruda. Cara, que merda. Começou. Costinha. É a bichinha. Esse podcast vai ter mais erros do que podcast mesmo. Isso que eu falei, cara. A Ana vai ter que tirar leite de pedra pra editar esse podcast. Então ela vai relaxar, vai botar porra toda sem corte, né? Do jeito que tá, foda-se. 2 horas de podcast. Cara, vamos terminar? Sim. Então tá. Antes de terminar o podcast, eu queria pedir a gentileza do Harvey falar o nome dos 4 Beatles. Ah, sacanagem, sério. Vamos embora. É John Lennon. Alô? John Lennon. Peraí, parou, Fábio, que você ia falar? Fala, Fábio. Pode ajudar o Harvey, pode ajudar. Se a gente entender o que você falar, pode. Ele vai escrever. Ele vai escrever. É a famosa tradução simultânea. A gente vai ter que tirar print, screen, pra mostrar a participação pra gente. Simultona. Cara, esse horário é foda. Bora, John Lennon, né? Não, lê aí, como tá no chat. Tem que ter. João Lennon. Lennon. Jean Lennon. Aí é francês, né? George Hanson. Isso aí. Hanson, né? Ringo Starrs. Esse é viadão. Né? Starrs. Ó, não deixa de ser muito, não, hein? Não tá muito errado, não. O último, e por fim. Paul McCartney. Não, lê direito. Ah, é verdade. Paulo McCartney. É dono de uma agência de imóveis, né? Paul McCartney. Paulo Marcato. Paulo Marcato. É isso aí, é os Beagles. Aquela raça de cachorro, né? Caralho. Não, não, é porque eu sempre brinco com a mulher pássaro, quando tá ouvindo Beatles, né? No carro, passeando, eu chamo eles de Beagles. Aí pegou, né? O pessoal brinca lá no carro. Beagles. Lá no carro. Ele guarda o carro dele no Batcaverna, né? Lá no carro. Lá no banco. Perto do Tibete lá. Pássaro móvel. Pássaro móvel. Lá na Harvey Caverna. Ai, caralho. Bom, então é o seguinte. Então a gente vai encerrar o podcast aqui. Só lembrando que a continuação Toba do... A continuação, caralho. Ô, cara, burro. É, de novo. Tá bem falar. Desculpa, eu tô viajando. Só lembrando que a promoção Toba do Mo pode to be... Promoção Toba do Mo. Pode subir. Vocês filmam vocês mesmos gritando chupa DCnet no final do filme dos Vingadores, manda pra gente e você pode ganhar milhões de prêmios. Mentira. Pode ser no meio do filme também, sem problema não. Pode ser no meio do filme, se você incomodar alguém e alguém te bater, melhor ainda, você vai ganhar fácil. É, o mais engraçado, né? Então... E o processo crime depois também, né? E depois, isso aí, depois manda o processo pro Harvey. A gente ganha um ágil por fora depois também. Eu devia ter feito isso depois das configurações finais, né? Ana, isso, né? Ajuda aí, Ana. Bom, primeiramente, eu queria pedir pra vocês... Primeiramente, nada. Viajei. Ultimamente? O Inferno, por favor, suas configurações finais. Oi? O Léo, suas configurações finais. Como todo bom velho rancoroso que acha que tudo novo é uma bosta, todos os músicos que eu gosto estão mortos ou em vias de. A coisa mais recente que eu passei a ouvir e gostar foi Velhas Virgens, pra vocês verem como... Que não é recente, né? Foi uma ironia, por isso... Ah, tá. Ele tá falando que nem o Moro. Exato. Tá falando igual o Léo, por que você tá falando igual o Moro? Porque são 00:10 e eu estou com sono. Eu não estou deprimido ainda. Eu tenho uma vida, ó céu, ó azar. O Harvey, enfim. Aproveitando então que você tá dizendo, suas configurações finais, por favor. É duas bombadinhas de combivente aerosol, fica tá bem aqui. Perfeito. Convivente é da marca Boeing Yeringer. Farmácia Boeing. E não usem genéricos, né? Essa foi de longe a melhor participação do Harvey aqui no podcast. Cara, não, a verdade é que de maio, de todas as 30, né? Quem vê pensa que sou Sidão, né? Cara, eu sei que de maio a agosto eu tenho que ficar usando essa bosta, essa bombinha aqui, cara. Quem é Sidão, cara? O Mo, suas configurações finais. Foi um podcast com um selo de qualidade do Baile dos Enxutos. Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o Baile dos Enxutos. Meu Deus, parabéns pra gente. Não, hoje a gente mostrou o que é o Baile dos Enxutos mesmo, né? Hoje, isso aqui é o que acontece na vida. Isso é a nossa vida, cara. Meu Deus, eu peço uma desculpa pros ouvintes. Eu desculpa por isso, pra gente ter cometido isso. Deixa eu dar minha configuração final, que na hora eu tava dormindo. Não tem o. O Léo falou, né, que tudo que ele gosta já morreu e tal. Mas tem coisa boa surgindo aí. Quem tiver interessado, procure Arctic Monkeys, que é legalzinho. Tem coisa boa surgindo aí. Wolf Mother é bacana. Wolf Mother é bom, muito bom. Eu tentei ouvir Arctic Monkeys e não consegui. O Rammstein é relativamente novo também, é bom também. Não, o Rammstein não é novo não, cara. Relativamente novo. Sim. O Rammstein não. Tá bom, agora queria agradecer o nosso leitor, meu primo Fábio. Meu primo Fábio. Apesar da gente não ter entendido porra nenhuma do que ele falou o podcast inteiro. Agora ele começa a cantar no final, né? O Fábio Júnior. O Fábio, obrigado pela participação, cara. Obrigado, chamado. E então, próximo, se houver. Tô com uma conexão melhor aqui, mas vai rolar. A gente só te chama de novo se tu melhorar essa conexão aí, cara. Senão não rola. Pode deixar. Fala de novo. Melhor caso do Rob. Fala outra vez. Melhor. Na minha opinião. Mais uma vez. Escreve. Ele tá falando que a melhor fase do rock, na opinião dele. A todos os planos. Quando alguém entregava flores pra plateia. Quando alguém entregava flores pra plateia, que eu não entendi quem é. É, Fábio Júnior. Ah, tá. Pô, cara. Lembrei aquela música dele, da propaganda de perfume, cara. Demorei muito pra te encontrar. Hoje agora eu quero só você. Seu jeito tão especial de ser. Eu vivo por você. Nossa, cara, não sei o que é pior. O Mo já cantou. Cara. A Kiri já cantou. Está chovendo, freira. Aí que depois isso? Ele cantou. É, como é que é aquela lá? Moço, é, tudo já, cara. Aí se eu te pego. Ele já cantou de tudo, mano. Beleza ainda, né? Fala o inferno. Você conhece o gol do Marcelo Rossi? Cara, deixa eu ver se eu conheço, peraí. Marcelo Rossi? Peraí. É. Reginaldo Rossi. Marcelo Rossi é o vereador. Não, ele tá falando do padre. Eu quero o padre, porra. Ah, o padre. Eu, padre, peraí, tá. Eu devo saber. Erguei as mãos. Isso aí. Erguei as mãos. Muito bom, muito bom. Ai, caralho. Que eu quero outra? Eu sei que outra. Gente... Quer alguma outra, inferno? Pede, inferno. É o karaokê do Vale dos Enxutos agora. Não, né? Cara, é a saideira. Tem um padre, cara, que ele tem cara de bravo. Ele só aparece com roupa de padre na televisão, pela Som Livre. Eu esqueci o nome do cara. O cara é assim, é a antítese do Marcelo Rossi, ele só parece um cara de sério. Aí ele canta um reggaezinho, cara. É muito bom. Peraí, cara. O Fábio quer cantar uma música que ele escreveu aqui. Não, vem aí. Sai do meu caminho, eu ando. O Satanás anda sozinho. Oh. Agora eu lembrei do Toninho do Diabo agora. Eu taco fogo. Eu taco fogo em Brasília, no Senado, eu taco fogo. Quero que sim, entorta meu dedo, entorta meu dedo. Não vou esquebrar. Ai, coitada da Ana, cara. Entorta meu dedo, se você for capaz. Puta, tá, chega, acabou o podcast. Tchau, um abraço. Então, até semana que vem, ou não. Ou não, muito pelo contrário. Agora o pessoal tá vendo aqui, dá licença. Ah, quase. Você viu, Fábio? Vi. Ela tem uma foto que ela parecendo Coringa, cara. Eu sei que Joker, ela... palhaço, Coringa, Joker, palhaço, aí cê, palhaço. Aí você gostou, né? Eu gostei. Eu não negaria... Pessoal, eu fui voltando hoje de viagem ouvindo o Instituto Cast de sexta. Chorada, risada, quando você falava assim, Dadá. Você achou isso aí, Dadá? Não é Dadá, é Joker, Dadá. Aí, o primo do Dadá pode ser o Dedé. Tudo um. Engraçadão. Bom, aqui é áudio, pelo menos pelo áudio, dá pra ouvir, né? Estão ouvindo bem agora? Ah, agora foi bem. E foi bem alto. Pelo áudio dá pra ouvir bem, Joga? Sim. Ah, putz, que merda. Pelo áudio. Sim, né? Ai, caralho. Só foda. Sim, né?